com 3 nós, ajuste 1-0, mano. Terminou colagem 2772. Continua em aproximação, aguarde pista livre, ajuste 908, bom dia. 618, vai dar 3304, bom dia. ...04, pouso autorizado, pista 0, 050 graus, 039, ajuste 908. 618, autorizado pouso, capteiro no 0, 036. ...772, decolado aos 27, chame em controle, frequência 20-8, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Azul 2772, bom dia, Coral no Bravo. Azul 2772, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível 160 via saída Coral 1 no Bravo. 160 via saída Coral no Bravo, 2772. Decolagem 229, descendo to 2000 feet, 71018. Descendo 2000 feet, American 229. Slow, reverse section, IRS F3, runway 10. Autorizado, alinhar e manter o chão. Alguém da DLR, Matheus no 0 azul, 2796. No solo 30 direito, 121 décimo 9. 121 décimo 9 direito, 3304. Decolagem autorizada, piscina 0070 graus, 59. Eu decolagem da 10 azul, 2796. 796, decolado ao 31, chame o controle, frequência 120, décima 8, governo. Tudo 790, 208, boa. Salvador, bom dia, o azul 2796. Azul 2796, contato radar na decolagem, suba via saída Conde 1 Alfa para nível de voo 170. Azul 2796. Continue, report established on localizer course. American 229 is established. American 229, complete final approach runway 10, call tower 118.095. Call tower 118.95, American 229. Marine Salvador, American 229 is established runway 10. America 229, clear to land runway 10, wind 0, 90 degrees, 3 knots. Clear to land 10, American 229. Alaska 229 on the ground at 36 now, taxi by right side, taxi via Alpha, call ground 121, that's Mile 9. Okay, taxi via Alpha and then Juliet, American 229. Call ground 121, that's Mile 9. That's Mile 9, American 229. Jimmy 52, acione a identificação. Essa via chegada a Bonf para nível de voo 050. Azul 2796, voe direto dentro. Azul 2796, dentro. Dois, 55 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame controle Deus, frequência 120 decimal 1. 1201, obrigado, bom dia. Dessa via para 2.000 pés, o ajuste do altímetro no 0.8, autorizado final do procedimento elétrico feio, passo estabilizado. Reportarei estabilizado, autorizado 62.000. Essa via, GV52, registro altímetro 909. Via, 909. DC-796, serviço radar encerrado, chame o controle Aracaju, frequência no 20, decimal 3. Azul 2796, Aracaju 203, boa. Controle Salvador, bom dia. Acione a identificação, dessa via chegada bom para nível de voo 050. Alguma chance de voar bom que já presente? Falou, na 319, dessa via chegada bom. Você vai descer então, utilizando no curso visual, o GV52. GV52, complete final do procedimento da X-Ray, chama o Toro Salvador em 18, decimal 95. 18, 95. Salvador, bom dia. GV52. Bom dia, GV52. Autorizado, pistão 0, 130 graus, 5 nós, ajuste 108. 52, ponto autorizado. Romeu Juliette, Romeu Mike, prossiga. Papai Romeu Juliette, Romeu Mike, confirme o teu plano de voo. Salvador, muito bom dia, Altan 3179, próxima quando espera pronta. Bom dia, Altan 3179, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 3179. Juliette, é ponto vertical do local de aerolevantamento, Juliette, Romeu Mike. Confirma o tipo de aeronave, Juliette, Romeu Mike. Romeu Juliette, Romeu Mike, acione o código Escuta. Eu fui no horário de decolagem? Decolagem autorizado, no 30 graus, 5 nós, ajuste no 0, 9. Decolagem, está 3179. 079, decolado ao 58, chame o controle, frequência no 20, décima 8, boa viagem. 208, obrigado, fim de semana. Salvador, 3179, passando 1500 metros, só 34 horas. 3179, contato radar na decolagem, suba via, sai da São Bruno, atravessão Mótima para nível de voo 340. 340, via, tá 3179. Pode voação, rota 3479. Negativo. Via, sai da São Bruno, atravessão Mótima, rota 3179. Via, tá 3179. Papa Romeo, Juliette, Romeo Mike, confere o tempo de sobrevivência. Estima pouso aos 1-4-4-1-4-3-0, o Juliette Romeo Mike. Tente, Juliette Romeo Mike. Tenha preso no 1-3-2-8-0 da roça, proa 2. 00, cuida aqui. Você entrou o 3179 da TAM? Não foi o 6319. 6319 confirma a TAM? 00, cuida aqui. Após envios, confirme condições de voo a pelo? Afirmo, tem condições de voo. Então seria a zona, mas tem como fazer. Gente, após desvios, solicite novamente o chinelo 6319. Chané 6311, retornação para interceptar sinal ILS, curve à esquerda, proa 205, limite será o QD mais 100 de cima. Em caso de falha, reassuma a navegação na proa de Duna, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre, 198, decimal 95. Chama atenção, 205 de proa, retornação, 100 de cima, limite, falha, gente vai Duna e complete, chama 2-2-3-2-95, e posso descer até 2000? O Chanel 63, o nono desça para 2.000 pés, hoje estou ativo, estou no 09. Questionando a 3, o nono para interceptar o curso localizador, curva à esquerda para 140, posso estabilizar. Chamando a 3 ou 9, complete o nosso procedimento de execução do turno no 8295. 8295, obrigado pela assistência. Vamos lá, outra 63, 1-1 estabilizado, campo na visual. 63, 1-1, pouso autorizado, pista no 0, no 20 graus, 5 nós, ajuste no 0, 1-8. Repouso na 1, na 1-0, obrigado. Zona 79, chama centro e cifra, pressionou 28 decimal 35, alternando 23 decimal 8. Poderia confirmar a frequência? 128 decimal 35, alterna 123 decimal 8. 128-35, 123-833, zona 79, obrigado pela gentileza. No solo zona 0, táxi à direita agora, 121-9, só. passar o Golfo, prossiga, Torre Salvador. Já, sustentável. E o Xanéia 312, bom dia, ponta de cara tá pronto. 312, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, no 40 graus, 59. Alinha e decola pistão 0, Xanéia 312. Voo 21171, com a sua identificação, deixa a via chegada a bordo para nível de voo 050. Decolado aos 15, chame controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, ponte, é 312. Ponte, Oxané, 6312, tá na Puca. Oxalane 6312, contato radar na decolagem, suba via, sai da Puca, atenção Aru, para nível de voo 350. Sobe para o 350, quantidade voa direto Puca ou já ou já? Oxalane 6312, autorizado direto Jama. Direto Jama, obrigado, né? 299 autorizado, alinhada e decolar, 130 graus, 5 nós, ajuste 908. Autorizado, chame para ingresso na Taxi Papá. Por favor. Autorizado, alinhado e manter o chão zero. Quem mantém, capítulo 0-3-3-0-4. Pagolf, autorizado ingresso na pista 17. Fique atento a os operários que estão trabalhando no lateral da pista, lateral direita da pista, ok? Eles vão se afastar neste momento para a sua decolagem. Você falou. Decolado 219, chamei o controle, frequência 120, décima 8, por resto. Obrigado, 208. Salvador, bom dia, Azul 4299. Azul 4299, contato radar na decolagem, suba via saída São Bono, no transição morte, ou para nível de voo 320. Sobe via Sandro 1, ótima para o nível 320, Azul 4299. Romeu Foxtrot 018. Romeu Foxtrot 018. Ouça, né? 6392. Decolagem autorizada, pista 90, 120 graus, 5 nós. CF é livre de decolagem, está 3304. Golf, mantenha a posição, aguarde alguns minutos para a decolagem. 4, decolado aos 22, chame controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, mate pra ver. Então 3304, contato radar na decolagem, subavia, saída Arboruna, transição Alefa para nível de voo 360. Via saída para 360, tá? 2171 dessa via para 2000 pés, hoje do altímetro no 098, por exato final do procedimento LSX-ray, reposta estabilizado. Ok, o cara é estabilizado 2171. Decolado ao 25, chamei o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. Pronto, obrigado. Controle Salvador, é o Oscar Papagô. Tango Oscar Papagôs, contato radar na decolagem, suba até 3 mil pés, suba até 3 mil pés, via saída Arbor 1. Saída Arbor 1, restrito 3 mil conforme. E63-12, mantém circuito? 63-12, chama-se centro Recife, frequência 1-2-6-5, até 9-2-8-5, confirmando o número 125 decimal 45. Centro 1126 decimal 8525 2545, Oceaneta 3 ao 2.